¡Aó! Dizendo que você não vai chegar, que a promessa que eu te fiz não cumprirá. É mentira. Estão dizendo que eu já me esqueci de ti, e tudo que eu falei não vou cumprir. É mentira. Eu não sou homem pra mentir. Se eu falei, eu vou cumprir. Sou a verdade. Não dê ouvidos ao diabo, não. Eu sou tua solução e faço agora. Vou cumprir, vou fazer, vou agir, vou mover. É agora, tá hora. Eu te dou vitória. Eu não sou homem pra mentir. Se eu falei, quero o hino da vitória. Vou cumprir, vou fazer, vou agir, vou mover. É agora, tá hora. Eu te dou vitória. Eu não sou homem pra mentir. Se eu falei, eu vou cumprir. Se prepara pra cantar o hino da vitória. Vou cumprir, vou fazer, vou agir, vou mover.